O cantor, instrumentista e compositor João Gilberto nasceu no dia 10 de junho de 1931 em Juazeiro, na Bahia. Em 1942, viajou para Aracaju, onde estudou durante 4 anos. De volta a Juazeiro, recebeu de presente do pai um violão e formou o conjunto vocal chamado Enamorados do Ritmo. Em 1947, ele decidiu abandonar os estudos para dedicar-se exclusivamente à música. João iniciou a carreira profissional em 1949, integrando o cast de artistas da Rádio Sociedade da Bahia. No ano seguinte, viajou para o Rio de Janeiro, onde passou a atuar como crooner do conjunto vocal Garotos da Lua. Com este grupo, gravou em 1951 dois discos 78 rotações lançados pela gravadora Toda América. No ano de 1952, ele iniciou a carreira solo gravando um disco 78 para a gravadora Copacabana. Em 1953, passou a fazer parte do conjunto Quitandinha Serenades, com o qual participou do show Acontece Que Eu Sou Baiano, na Boate Casablanca. Nessa mesma casa noturna, apresentou-se como artista solista no show Esta Vida é um Carnaval. No fim do ano 55, seguiu para Minas Gerais, onde passou um tempo com a família e se dedicou ao estudo do violão. Voltou para o Rio de Janeiro em 1957. Nessa época, costumava frequentar a Boate Plaza, ponto de encontro de músicos que se preocupavam com uma nova concepção musical que viria a desembocar a bossa nova. A sequência de João Gilberto terá Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, seguida de Wave, de Tom Jobim, para terminar com Corcovado, também de Tom Jobim. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes.